Futebol chegou. Uou, uou, DJ Siqueira dá um show. Bora, Murico! Homem que comanda o melhor saída, Jacó. Chegou pra derramar. Ele e o patrão Marivaldo Pamplona aí, olha. Vai! É Maninho Bosco. Amanhã ele tá comemorando seu aniversário, né, Bosco? É. Vai! Esse tom de voz eu reconheço. Quero ver! Mistura de medo e desejo. Para, Bosco! Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. E aí? Eu pensei que tava só alimentando uma loucura da minha cabeça. Mas quando ouvi sua... Amigo Anderson Safadão! Respirei! Era séria chegando agora, hein? Alexandra, família Caixa Baixa, obrigado! Tanto amor! Sejam bem-vindos, tá bom? Guardado tanto tempo, a gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa. Jununas, chega junto no Siqueirão, a senhora. É, que na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. No fundo sempre fomos bons amantes. Abraçando aí o Antônio também, a Pitoca, aí do Barracão do Juca, lá do Maracujá. Obrigado, tá bom? Valeu! Tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa. Só dá pra saber. Obrigado, meu irmão, obrigado. Se acontecer. Desce comigo, minha joia. É que na hora que eu te beijei. Legal. Foi melhor do que eu imaginei. Eu tinha feito antes. No fundo sempre fomos bons amantes. Ok. Na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. No fundo sempre fomos bons amantes. Amantes. Toda essa galera que dá valor no Siqueirão, assim, ó. Os CDs das festas mais badaladas, você ouve primeiro aqui, canal Rodrigo Saudade. Essa história aconteceu comigo, aconteceu contigo, já aconteceu com muita gente. Meu amigo apaixonado. Pensando bem, eu gosto mesmo de você. Pensando bem, quero dizer que amo ter te conhecido. Para Jununas! Nada melhor que eu deixar você saber, pois é tão triste esconder um sentimento tão bonito. É, Bião. Hoje mesmo eu vou te procurar. Hoje eu vou falar tudo que tá aqui, ó. Falar de mim. Sem, que sem pistola. Vou imaginar. Vai! Que eu pudesse te amar tanto assim. Bora, Cabo Hebe! Sempre fui um grande amigo seu. Só que não sei mais se assim vai ser. Sempre te contei segredos meus. Fala. Estou apaixonado por você. Esse amor entrou no coração. Me diz agora o que é que a gente faz. Pode dizer sim ou dizer. Olha amizade aí, olha. Ser só seu amigo não dá mais. Pois é tão triste esconder. Todas as impregnadas comigo também por aqui. Beijão carinhoso. Lady, Lady, Lady. Alô, Thaís. Hoje mesmo eu vou te procurar. Beijão também pra Cris, apaixonada. Falar de mim. Sei que nem chegou a imaginar. Cadê a baixinha tentação, hein? Se eu pudesse. Foi fazer xixi, foi. Começa o xixi. Nem fui um grande amigo seu. Só que não sei como se assim vai ser. Sempre fui um beijo. Meu irmão, pelo amor de Deus. Eu vou deixando bem claro que sexta-feira tem a festa da adesivagem. Vamos adesivar o seu carro aí. Com certeza aí. Grande adesivo aí do novo Siqueirão. Pássaro Fênix. E vai ser legal, cara. Vamos lá. Só os que marcaram. Valeu, Maninho Bosco. Ele, a Jane, obrigado. Valeu, Gabriel. Valeu. Eu pensei que nunca ia te perder. Fala, Jurunas. Mas tudo que vejo faz lembrar você. Espero outro dia pra te ver aqui. De um jeito tão carente, sorriso transparente, se agarrando em mim. E o Alex do Sambódromo, para Alex. A vida vai passando. Ele, a Sheila, a Fernanda, o Raimundo, o Alexandre e toda a família Sambódromo. O pranto no meu rosto é feito temporal. Para nego! Bora curtir o Siqueirão, meu irmão. O vinho que embriaga é o pão de cada. Bora, Bequinha. Eu era tão feliz, juro, eu não sabia. Siqueirão. E nada é mais difícil que viver sem ti. De fogo, Siqueirão por aqui hoje. E a gente agradecemos de coração todos os brincantes. Convidando para sexta-feira, aí no rancho. Todo mundo convidado sexta-feira 13. Sábado, dia 14. Eu pensei que a gente vai aí para o Ciro de Castanhal, viu? Siqueirão no Ciro de Castanhal. Mas tudo. Ou melhor, na Vila PU. Você. Próximo de Castanhal. Vamos lá. Espero outro dia pra te ver aqui. Para Milton! De um jeito tão caro. Para Lúcia. Sorriso transparente. Siqueirão. Se agarrando em mim. E nada é mais difícil que viver sem ti. Todos os safadões também, equipe Sopitel. Sofrendo pela espera. Também a família Caixa Baixa. Voltar. Juntos e misturados. Empresário Fábio, alô Lidiane. O frio no meu corpo pergunta por ti. Patrô Lidiane. Não sei onde está. Se não tivesse ido, eu era tão feliz. E um pássaro de fogo assim, ó. Meu irmão. Tocar no computador dos outros é muita onda, viu? A gente vai recuperar, a gente vai recuperar. Vou resistir. Olha. Aos perigos desse amor. Vou Ele, o DJ Betinho do Atração Liberal. Valeu, hein? Matando a saudade, curtindo uma festa ao ar livre. Tudo de bom, cara. É a forra! E não! Não me leve a mal, não quero me envolver. A fantasia não deve existir. E não! Não vou permitir o fim. Não quero um amor assim. Não vou permitir o fim. Não quero um amor assim. Não vou permitir. Coração do Evander, aí dos badalados. Ele hoje vem se associar com todos os badalados da saudade do Siqueirão. A gente vai abraçando com muito carinho. Daqui a pouquinho a gente vai comer o redondo, bater os parabéns. Essa festa maravilhosa, viu? Vai, Evander! Jorginho da Matinha, meu irmão. E o Beto do Posto Vitória. Hoje arrebentando no Siqueirão. Valeu! Não vou permitir. Não vou permitir o fim. Não quero um amor assim. Não vou permitir o fim do sonho. E aí? Ontem eu vi você no sonho. Sonho? Sonho. E ontem eu te beijei. Ontem eu te beijei. Só um sonho. Meu sonho é ter você aos meus pés. Mas não vai te humilhar. Segura! Poder te tocar. Vai! Sem sonho. Meu amigo Paulo, Paulo dos Jurunas. Paulo lá do Curuperé, meu irmão. Tá com a gente por aqui, viu? Pega aí, Luan. Pega aí, anota aí o abraço da comitiva do Paulo. Considerado do Siqueira, viu? Pra Paulo. Siqueira. Um dia eu vou aos limites, conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites. Se eu vou. Vou aos limites. Vou. Mão, pelo amor de Deus! Para badalados! Toda a galera no Siqueirão assim, ó! Poder te tocar, sem sonho, meu sonho é realizar, meu sonho, o sonho de viver com você. Ser sempre real. Nós todos, sempre acordar. Só nós dois. Nós todos, por ti eu vou. Antigo, eu vou até pra guerra. Já vou armado. Melé já vai nu. Vou aos limites. Se eu vou. Vou aos limites. Bora! Vou aos limites. Tudo é a paixão de um a gente vai fazendo gostoso. Eu não quero nem saber quem inventou dinheiro. Eu quero endoidar, eu quero gastar, eu quero ficar liso, mas eu quero escovar. Vamos lá. É verdade, cara. Às vezes o cara chega numa festa estripado, ele gasta e não descola nada, meu irmão. Às vezes ele vem liso, bebe num vácuo, sai porre e ainda descola a melhor mulher da festa. Chupa essa manga, meu irmão. Vai! Olha aí, ó. Passava-se. Aí, Julie. Uma eternidade te esperava. É verdade, né? Te esperava sim. A imensidão do meu amor por ti. E aí? Não se expressar. Bora, Jurunas! Por ti não sei expressar. Por ti eu menti. empresário Cleibe. Ei, Cleibe. Nosso amigo Bill, das marcantes. Já por aqui também com a gente, viu? Forte abraço, meu irmão. Vamos lá. Por ti não sei esperar. Aí os irmãos, fiquem bem. Junto aí com o patriarca, meu grande amigo Sabá, né? Eu menti. Conheci o Sabá fazendo a segurança lá da casa de show Estrelinha, na antiga Marise Barros. Ou melhor, na antiga Estrela, né? Hoje é Marise Barros. Grande Sabá, patriarca aí dos irmãos, fiquem bem. Meu grande amigo Marcão, o Evandro. Evandro Rogério, toda essa galera, viu? Grande abraço do Siqueira. Valeu, Sabá! Também o Marquinho aí. A comitiva dos irmãos, fique bem. Para meu pássaro! Sexta-feira tem Siqueirão no Rancho. Sábado, Vila PU. Próximo de Castanhal, Círio de lá, viu? Domingo, a gente vem pro Crescespa. Domingo no Crescespa. Feriadão 15. Feriadão, né? Dia 15 no Crescespa. Perdão, feriadão é na quinta-feira. Tá bom? Dia 12, dia das crianças. Vamos lá, curtiu o Siqueirão assim, ó. Madrinha Rosa. Alô, Madrinha Rosa! Vou te procurar. Saudade da Madrinha Rosa, né, cara? Fazia uma cara que eu não via era. Seja bem-vindo aí. Saudade também do padrinho pelado. É quente como o sol. Ei, Madrinha Rosa. Do mel tem um sabor. Do mar a imensidão. E da noite um esplendor. Amigo Joca e a baixinha por aqui, ó. Comitiva do patrão Marivaldo Pamplona. Amigo Salles, rei da carne do Jabatideu. E o Jango e a sua loura digital. Olha aí, Noquinha. Meu coração procura por você. Eu preciso te ver. Sem pena de Carlinhos, oficina do Carlinhos. E a patroa Shirley arrebentando. Vou te procurar, seja onde for. E ao te encontrar, falarei do meu amor. Que é quente como o sol. Do mel tem o sabor. Do mar a imensidão. E da noite um esplendor. Me Guardem as pistolas para o lançamento. Ele está chegando. Novo Siqueirão. Novo Siqueirão. Novo Siqueirão. O pássaro Fênix. E um detalhe, detalhe. Vem melhor do que nunca. Fala, Jurunas! Jurunas bom de caqueado! Jurunas bom de perna! Eu boto fé! Quero ver! Siqueirão! É no caqueado no Siqueirão! Lúcio, também o Gabriel e o Felipe da Passagem Cacau. Um abração aí do Siqueira, meu irmão. Obrigado, viu? Detalhe muito importante aí, o novo Siqueirão, viu, gente? Vem com muitas novidades. E eu tenho certeza que aconteceu realmente um período que a gente, na verdade, a gente pensa em desistir, né, cara? Mas Deus sempre levando, sempre fortalecendo, sempre nos fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança. E eu acredito muito que com o novo Siqueirão, Pássaro Fênix, a gente vai voar mais alto, bem mais alto, em nome de Jesus. E eu quero sim, sempre, contar com o apoio da minha família, os fã-clubes, equipes, os seguidores, toda a galera que curte o nosso trabalho, tanto do Siqueira como do Rafael, aqui no Siqueirão, viu? Tá bom? Vamos lá! Quero ver! Aí, ó. Vai! E a portaria tá liberada para os milionários. Vamos lá. Merci beaucoup. Merci, bon Dieu. Oi, oi. Bon Dieu, merci. Oi, oi. Moi, ton pays. Oi, oi. Pays béni. Oi, oi. Moi, ni soleil. Oi, oi. Moi, ni la mer. Oi, oi. Moi, paix manger. Oi, oi. Moi, bien portant. Oi, oi. Merci, bon Dieu. Oi, oi. Moi, ton pays. Oi, oi. Pays béni. Oi, oi. Moi, paix manger. Para vovó, vovó e a Vanessa por aqui. Curtindo o Siqueirão. A gente fazendo assim, ó. Ritmo de Belém. Legal, hein? Bora, Lúcio! Gabriel Margarita, e o Felipe, meu irmão. Margarita, Margarita, Margarita. Bora, Margarida! Margarita, Margarita, Margarita, Margarita. Eduardo e também o Anais. Lá de Mosqueiro. Curtindo o Círio no Siqueirão, no Jurunas. Tequila, feet. Olha, badalados! I see a young lady. Badalados na saudade do Siqueirão, meu irmão. O Tissão já tá escorado na caixa pra não cair. É doido, meu irmão. She replied, my name is Margarita. E já foi no banheiro, meteu o dedo, botou tudo pra fora, continuou bebendo de novo. Será que ele gosta? I want to drink Margarita. I want to hook Margarita. I want to jam Margarita. I want to run Margarita. I want to drink Margarita. I want to hook Margarita. Bora, Margarita. I want to soca. She want to samba. I want to conga. She want to rumba. I like the way she move. I like the way she groove. I like the way she samba. I like the way she rumba. Safadão, cadê o Anderson Safadão, hein? Bora, Safadão! Ele era sério das meninas que não querem prestar. Abração carinhoso, meu amigo Maxi e Alane chegando agora, viu? As Vingadoras e os Vingadores vieram só inteirar o time aí, olha. Junto com a Mamusca e o Ed Carlos. Margarita, I want to hook Margarita. Margarita. Eles fazem a sua alegria no Pássaro de Fogo. Siqueirão. A aparelhagem mais comentada do momento. Se chegue pra perto e vem que dá certo, vem. Me fala baixinho, me faz um carinho, meu bem. Me olha nos olhos, me dá mais um beijo. Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem. Me dá seu veneno, seu corpo moreno, vem. Me vira a cabeça até que amanheça, meu. Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem.